diz o teu irmão. Não podes condenar baseando-se apenas na desconfiança do coração. Pra condenar, tens que julgar. E quem somos nós? Crente tem é que orar e santificar a sua voz. Tem verdade que dói, mas é preciso ouvir. Fala Deus, porque nós com Jesus queremos subir. As profecias se cumprindo, é sinal que Jesus está vindo pra sua igreja levar. A que não queira ficar, não, não, venha o que vier, por cima vamos passar. Eis-me aqui, Senhor. Ajuda-me, Senhor. Até chegar. É bem melhor enchermos o nosso vaso de azeite, porque nós não sabemos a hora que Jesus virá. Em um piscar de olhos ele vem, ele levará os preparados. Jesus vem. E aí daquele que vem, a porta da graça se fecha no juízo final. Vai ser bem diferente. Muita gente dirá: Senhor, em teu nome demônios expulsei, em teu nome milagres eu fiz, falei em outras línguas e até profetizei. Senhor, deixa-nos entrar. E Jesus os dirá: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, nunca vos conheci. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um servo prudente, que edifica a sua casa sobre a rocha.